Praça São João, Zumbi e Fegir, Acari e Pavão. Meu faixa esculacho alemão. Se ele é vacilão, se pisou no teu pé, o cara é cheiradão, mexeu até com a tua mulher. Quero ouvir, solta ele, deixa embora, conduza o cidadão até lá fora. Solta ele, deixa embora, conduza o cidadão até lá fora. Se ele é vacilão, se pisou no teu pé, o cara é cheiradão, mexeu até com a tua mulher. Vou mandar um alô pra Mata de Xerém, de Vinéia para Pedro e Avintém, Tijuca, Tambor, Roxo, Santa Marta e VC, Pedreira e Barata, Alu, São Luís, CT. Complexo do Alemão e a CDD Malé, Cajueiro, Jorge Turco e Vila São José. Vai! Solta ele, deixa embora, conduza o cidadão até lá fora. Solta ele, deixa embora, conduza o cidadão até lá fora. Se ele é vacilão, se pisou no teu pé, o cara é cheiradão, mexeu até com a tua mulher. Dá um alô pro meu professor Henrique do Salgueiro, tem valor. Mafio e Goró, Bambi Tafarel, é, Naldilu, Willi, Duda do Borel, Sinistro e Mião, Rogério e Romani, Enem, Mascote, o Ricardo e o Marcondes. É bonito ter conceito, zoar com galerão num dom perfeito. Conceito, zoar com galerão no dom perfeito. Sem essa de alemão, aqui não tem José. Guerreiros são guerreiros, mas panqueiro é pai de fé. Sem essa de alemão, aqui não tem mané. Guerreiros são guerreiros, mas panqueiro é pai de fé. Vai! Solta ele, deixa embora, conduza o cidadão até lá fora. Solta ele, deixa embora, conduza o cidadão até lá fora. Se ele é vacilão, se pisou no teu pé, o cara é cheiradão, mexeu até com a tua mulher. Vou mandar um alô, vai, vai, pra galera do samba e pagode também, hein? Alô, Molejão, obrigado aí pela homenagem. Vou mandar um alô. Valeu, Jorge Aragão, obrigado pela moral, hein? Alô, rapaziada dos morenos.